gente cria na voz, sem freio e sem censura. Hoje é dia de fazer história, de citar as figuras. Da Brasília pesada até a cena de São Paulo, os nomes que marcam o peso do rap no palco. O jogo é sujo, mas a gente não cai. Do Black oficial, o peso nunca sai. Com o Hungria no topo, a quebrada representa. O som é verdadeiro, a favela se sustenta. Israel na rima, sempre com verdade. Pacificadores são os donos da cidade. Freud é o mestre, sempre revolucionando. A nova geração, a cena vai dominando. DJ do Tribo sempre ampliando o som. A Terifa na aula, corre, nunca é em vão. Os Maria e Nego Tales, código penal na veia. O rap da quebrada, a rua é quem semeia. Cena de peso, Brasília não para. Do Guará ao Planalto, o som que dispara. Fala o que vive, a rima que não mente. Se for pra fazer história, mente cria presente. Toque o mogro, voz da periferia. Luta por nós, a mensagem que irradia. Viela 17, a quebrada é resistência. Câmbio negro na missão, o rap é vivência. São Paulo no grito, com facção central. O peso é real, não tem falsidade no final. Racionais MCs, pioneiros na batalha. O legado é eterno, a cena não falha. Sabotagem mestre, na rima sem igual. O impacto ao gueto, o herói do real. De rap verdadeiro, nos deixou um legado. E o rap de São Paulo foi sempre exaltado. Proceder da fé, a caminhada com visão. A luta é constante, a fé é nossa razão. Na quebrada, na luta, a moral sempre é firme. O rap é a resposta, no gueto a gente aprende. Cirurgia moral, sempre com postura. O rap é a arte que não se apaga, é a cultura. Cada rima que ecoa, cada verso pesado. O corre é sem limite, o bagulho é doido, é brabo. A cena é solo, é peso, é verdade. Cada um com sua marca, sua identidade. Mente cria, só escuta e respeita a visão. Se é pra rimar, é pra dar voz à população. E eu não paro, sigo o som da rua. A batalha é pesada, mas a alma continua. Da rima ao grito, do sonho à conquista. Mente cria é a história, a memória é ista. É a cena de peso, Brasília não para. Do Guará ao Planalto, o som que dispara. Fala o que vive, a rima que não mente. Se for pra fazer história, mente cria é presente. A favela dos palcos, o peso é real. Se o rap é resistência, então somos imortal. Cada nome que eu citei construiu o caminho. A cena de Brasília é sim o nosso destino. O nosso destino. Da favela pros palcos, o peso é real. Se o rap é resistência, então somos imortal. Cada nome que eu citei construiu o caminho. A cena de Brasília é sim o nosso destino.